6142, 902, estacionamento para 1-0. Xeré 6142, aguardem. Aguardem. Apatango, Yankee, Delta, Charlie, prossiga. Funcionamento 315, devido ao tráfego que decolou do 17, tem a mesma saída do céu. Por gentileza, aguarde em torno de mais um minuto e meio. Prossiga em condições visuais, via corredor forte, reporta Interlagos. Voo no 648, boa tarde, aciona a identificação, desce do 080, chegada Mari. Ok, aprovando Mari, para o 820, voo no 648. Então 3192, desce para 3000 pés, quem negar 10 no 8. No 0 no 8, 3000, tá 3192. Zona 54, desce para 4000 pés, quem negar 10 no 8. Mais biótica, prossiga. Decolando 30 Nadael, 060, Jamaica Alpha. Jamaica Alpha, acione código 0260, sobe para o 060, sai da Dael. 48, alternado, é portaria 2 horas e 40. Afirmativo, voo no 600, táxi lento, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chama 28895, altímetro no 08, informa que seguirá um aeroporto da Avianca no Través 03. Gente, vai seguir o Avianca, Pátio, que é o ponto de espera, torre 295600. Só confirmando o POB, por gentileza? 148. 148 a bordo, 7. 8, 7, final do X-ray da 10. Para o 5857, hoje o altímetro na 08, o reporte vai estar travado. Reportarei, vai 5857. Cenema 315, decolado 234, chama controle 120, décima 8. 308, boa tarde. Controle Salvador, Cenema 3, 15, boa tarde. O Cenema 315. Contato radar, sabe, mantém 360, saída da EL. 360, saída da EL, 6315. Quer valer da 6315? Informação, 5857, autorizado pouso, pista 1-0, vento no 60 graus, 089. Autorizado pouso, é 5857. Clima Oscar, Fox, decolado 35, na pose de Itapuã, chama controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, Itapuã. Então, 3154, desce para 3000 pés. 3154, Mike de Lima, reduza para 2009. Reduza para 200, Mike de Lima. Patrulha Lima, Oscar, Foxtrot. Lima, Oscar, Foxtrot, mantém as condições visuais, 1000 pés, corredor AXE, porta no farol da barra. Ok, atrasado, farol da barra, meu pé. Pagando Mike India Lima, irá para pouso na 17, confirme. Afirmativo, pouso na 17, Mike India Lima. Mike India Lima, se possível, propõe a mudança de regra. Mike India Lima já modifica na presente. Oscar 120, décima 8, quilômetro Oscar. 3192. Mike de Lima tem ciência dos corredores visuais? 3192, completa aproximação, torre 11895. Confirma a frequência da torre? 118, decimal 95. 1895, obrigado. Então, 3154, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, porta estabilizada. Então, isso já reporta, está estabilizado, obrigado. Mike Índia Lima tem condições de voar na proa 040? A porta proa 040, tomando a porta para 50. Mike Índia Lima, regra de voo modificada aos 37, 10 para 1.500 pés. Estou no 648, 10 para o 050. 5857, solo 38, livre à direita, chame solo 121 na décima 9. Direita, 219, obrigado. Através de Ferrari. Gente, Yankee Delta Charlie, informe o tipo do equipamento. Não recebo modo Alpha nem modo Charlie do transponder. Estacionado 0167. É um helicóptero. BH06. Gente, agora sim, recebo no radar. Mantenha o corredor Interlagos, reporta na rotatória. Semana passada, o Delta Charlie vai fazer um sobrevoo por aqui. Gente. Silva Romeu, autorizado ingresso na 17, reporte ANS pronto. Mike Índia Lima tem condições de incrementar a razão de descida? Afirmativo, incremento o quanto possível, mais cedo. Índia Delta, Yankee Delta Charlie, chama a torre 11895. Grato. Yankee Delta Charlie, boa tarde, prossiga. Gente, mantenha o sobrevoo em buraquinho, um regresso para Salvador, reporte. Voo no 648, 10 para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 8. Gol no 648, copiou o controle? Positivo, estamos cotejando agora 2010, autorizado ILS. Gol no 648. Então, 3154, completa final, chama a torre 11895. Enter, 3195, muito obrigado, boa tarde aí, modo bem aí. Controle, Oceané 6315. Oceané 6315, chama Recife 1251, alterno 3325. 0008, nós. 12076, fluido speed 2009. Trip 5487, aciona a identificação, desce para 050, chegada a mão. Identificou 050 na mão, 5487. 3192, o solo 40, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 1219, 3192. Kilo Romeo Oscar, decolar 241, chame controle 120, décimo 8. 208, obrigado. Afirmo. Charlie Alfa Tango, prossiga. Gente, após o pouso mesmo ali, mantém cabeceira 10. Após o pouso ali, mantém em 1-4-2. Então, 3154, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistão 10. Ok, 750 com 8 vias, posto 3154, obrigado. Torre Salvador, só passando Mike de Lima. Mike de Lima, autorizado para 17, reporte 3 milhas fora. Autorizado você, reporte lá 3 milhas fora. Papa Oscar, prossiga. solicitamos ao supervisor do Centro Recife e ele vai dar um retorno a gente em 3 minutos. Mantenha condições visuais, 1.500 pés, via corredor e reporta Paris. 2076, Vector for Spacing, turn right, heading 230, the limit is localized. On heading 230, localizes the limit at speed 215, minimum please. 14, Kilo Romeo Oscar, boa tarde. Kilo Romeo Oscar, mantenha-se condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reportando o farol da barra. Autoriza 2.500 direto. Autorizado. 2.500 direto, Romeo Oscar, obrigado. Lima Oscar Foxtrot, suba para o nível 085, direto destino, e informa o chamado do pouso. Eu mais chegando no final de 4 milhas da 97, para enxergar. Mike 15 Lima, autorizado pouso pistão 97, vento no 4, 0 graus, 08 nós. Prossiga. 31154, solo as 43, livre à direita, chame solo 121 na décima 9. Então, solo até amanhã, 50. 92 seria, não é isso? Exatamente. Via Juliette 04 ao portão, tá 3192. Tá, disse via Juliette do portão 4392. Boa, 3154 da Sam, vou na sua escolha. Táxi via Alfa Juliette 09 ao portão, tá 3154. Juliette 0954. Esse aqui é o tráfego, está iniciando o 614. Convite de Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Positivo, passou partida para o Sul, já está próximo a Itapuã. Oh, a intenção é pousar na mata. Gente, autorizado imediato o cruzamento da final Duna 0 até Langarabata de imediato. Informa Boeing da Gol em Duna. Positivo, de imediato vai cruzar o Estona 0282, Tango. É o Yankee Delta Charlie. Prosseguindo, que Delta Charlie? Ok, Yankee Delta Charlie está seguindo para o pátio da Aerostar. A possibilidade de cruzar a cabeceira da 28? Yankee Delta Charlie, negativo, mantenha a posição, as instruções. Charlie. 3000 feet, 18 on 018. 3000, 1018 on the 076. 1648, estabilizando localizer. Bom, no 648, o Jout Metro no 018, continua a aproximação, repórter vai ser travado. Afirmativo. Bom, quando pronto para o táxi, informando para o B, por gentileza. E já pronto para o táxi. Afirmativo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, Juliette Alfa Tango, 4 a bordo, Campinas alternado, confirmando e autonomia. Gente, reporte para ingresso no pátio principal. M142, contato radar, sabe, mantém o 350, saída PUC. Por isso a Aracaju está presente? Inicialmente mantém o perfil da saída, guarda coordenação. Mantém o perfil 6142. Para pouso parado no hangar, próximo à cabeceira 17, reporte final 17. Final 17, reporta lá. 648, informo um helicóptero na pena do vento do 10, não interfere com sua aproximação. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Apenas confirma, vai estar travado. Afirmativa, as borrachas estão vento opaco. Bom, no 600, visual com tráfego na final 10. Olha, eu tinha dois alvos móveis. Gente, após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceira 10. Eu tinha dois alvos móveis à nossa esquerda aqui. Acho que são dois helicópteros, né? Ah, Afirma, um gol no 642, informa o helicóptero que fará pouso parado no hangar próximo à cabeceira 17 e outro helicóptero na perna do vento do 10. Ok, então agora um parece que já está no chão e o outro está na cabeceira da base da aviação. Dial, inicialmente. Obrigado, senhor. A gente já está na final para 17 e a possibilidade de aproximar para o pátio para a cabeceira 17 e taxiar a baixa altura até o 0, tá? Yankee Delta Charlie, foi instruído o senhor reportar na final do 17. Autorizado pouso, pairado na cabeceira 17, prosseguirá táxi até o hangar do Aerostar. Charlie Alfa Tango, Celos 47, eu estou na frequência livre. O que é pra ver se está o Papa Oscar? Esse é Papa Oscar, torre 11895. 18895, graças a Deus. Delta Charlie, estaciona a frequência livre. Estou aí com aquele cordial, Papa Tango, Índia, Papa. Prossiga, Índia, Papa Rosca. A prova da rota. Sente, reporte rotatória. Rotará na rotatória, Rosca. Salvador, Condor 076, boa tarde. Quando 076, ajuste no 018, o repórter vai estar travado, aguardando pista livre. 1018, Condor 076. Alinhando 600. Sente, bom nome 00. Sente, Yankee Delta Charlie, sala de 48, estação na frequência livre. Alfa Tango, mantém ponto esperado no 0. Reporta passando 2.500, pai. Deixa-me sala 1, 2, 1, 2, 1, 9, utilizando. Utiliza a sala 2, 1, 9, quando eu passei. 7, 10 para 3, 10, que negar no 0, no 8. 3.5487. Papa Oscar, está na rotatória, pode ligar para 1.000? Sim, Papa Oscar, desce para 1.000 pés, reporta 3 milhas fora da cabeceira 1.7. 7, reportaremos 3 fora da 1.7, Oscar. Gol no 600, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Feliz decolagem, gol no 600. Com o tráfego na final, Índia Papa Oscar. Negócio 2, prosseguir mantendo separação para o 97 como número 2, já. Sim, Índia Papa Oscar como número 2, reporte 3 milhas fora. Notaremos, 3 fora, Papa Oscar. É 1.42, chama Recife, 1.2685, alterna 1.2545. 2.685.2545, Oceaneiro, 61 no 42. Condor 076, clear to land 1-1-0, wind 130 degrees, 07 knots. 076, clear to land 1-0. Condor 600, decolada 50, chame controle 120, decimal 8. 308. Controle, cruza 1.200, gol no 600. Gol no 600, contato radar, sabe, mantém 370, saída da PUCA. A PUCA 370, subindo, gol no 600. Pouso pistão 97, vento 120 graus, 079. Livre 97, bastante travou, grave. Juliette Alfa Tango Lima, tem cabeceira 10. Meia até Bravo, Hotel Zulu, após conforme rota do plano, nível 360, saída da Leda Bridge, pistão 90, primeira curva direita. Acione o código 5005, frequência do controle 120.8. Azul 4065, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Estará pronto, passo 065. Com colisão. Confirme, é, pássaros na final com colisão? Pássaros na final com colisão. Um dia para parar, Oscar, Sol 53, poderia informar o pátio? Localizadores vão com o campo 5487. 5487, completa a aproximação, torre 1 no 1895. 1895, 5486. 1887. Estou ciente. Travel around, from that, quando 076. Paparosco estacionar no hangar da DEI, frequência livre. Lima, Oscar, Fox, mantém o 065. Tinha Paparosco. Alpha Juliet 2, stand 1-1. Vai, Alpha Juliet 2, stand 1-1, quando 076. Juliette Alfa Tango, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Mike Alfa, modificado 254, mantenha 045. 487, o ajuste altimetro 1008, repórter baixado, travado, aguardando pista livre. Nossa, escuta para a pista livre, já baixou e travou. Tem, TPCM 487, agora na pista livre, informa o pássaros na final. Ciente. Barromeu Lima, Oscar Foxtrot, para informação e alerta, Recife 1288, alterna 1260. Curta final 5487, confirma pista livre. 5487, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 09 nós. 5487, livre, pouso. Juliette Alfa Tango, da colada 56, sem controle, 120.8. Juliette Alfa Tango. Pode voar direto Duna, o azul 4112? Azul 4112, mantém o perfil de chegada. Perfeito, desculpe, obrigado. Juliette Alfa Tango, contato radar, sabe, mantém 280, saída árvore. 280, saída árvore, o Juliette Alfa Tango. Estilo Romeo Oscar, desça com referências visuais, frequência livre. Chega 47, solo 57, liga direita e chame solo 121, décimo 9. E a outra qual é? 12545. 2547. 35487, autorizado Alfa, Kilo. Atente ao sinalizador, portão 0543.